Ameaça suas palavras, meu verso é régua. Se engole fofoca, não vem cagar regra. Quem se entrega buchicho pra mim é um lixo que minha rima desintegra. Yo, eu quero as Bruce, man. Duas caras eu deixo para o Bruce, man. Se você fica de bruxo, nem vem. Eu te dou as pedras que no meu percurso tem quem me chama de moda sem trégua. Essa aqui é minha obra, brega. Fala mal do meu pô, mas cola no meu show. Faz até minhas dobre, nega. Hoje é brincadeira, acaba com veneno de cobra cega. Rasteja no resto que eu faço o cabaço. De onde veio o S tem de sobra, brega. Sossega o facho, despacho quem não é responsa. Não sou tio avô, mano, pra ser amigo da onça. Não tô mais para King, vocês não chegam nem a burga. Aqui quem dorme no vacilo acorda com Fred Kruger. Nossa sobremesa é dessert. Eagle Man, nossa sobremesa é dessert. Eagle Man, nossa sobremesa é dessert. Eagle Man, dessert. Eagle Man, dessert, dessert. Sem pilantragem, man. Seu real virou mirais. Se essa cena tão deserta, nós lhe mostramos o oásis, man. Seu real virou mirais. Se essa cena tão deserta, nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis. DNA da pilantragem, tá nos genes. Nego é mais falso do que meio de aumento de pênis. É do tipo que madeira e suga, mas no fundo ele deve mais que o seu madruga. Sei de onde a fraude emana, sei que quando aplaude engana. Mentira mais cabeludo, que acha nada, Claude Ohana. Você trapaça, não racha, bete ultrapassa, não racha. Tua dignidade, não, nem se essa é acha. Rabo preso com terceiros, não, vivem as cabanas. Sou a DM dos versos que nos faz o Tascaban. Basta de bico que masca, só na de tirar uma lasca. Me vejela mais que se tivesse pelado no Alasca. Aumenta as conversas com culpa, depois na desculpa fica mistério pra humanidade, até onde tua língua estica. Quando ouve sobre sucesso, geral sabe o infeliz fica fudido de uma forma que nem a Laura Miller explica. Sem pilantragem, man. Seu real virou mirais. Se essa cena tão deserta, nós lhe mostramos o oásis, man. Seu real virou mirais. Se essa cena tão deserta, nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Nós lhe mostramos o oásis, man. Respirando com dor no cotovelo, não adianta fazer nenhum apelo. Biolho vai pela cabeça dos outros, a voa porque não é cabelo. Esse jovem com um selo de iscariotes vende a moral por malotes pra corja de alcaiotes. Coiote em pele de ovelha fala mais do que faz. Biolho no meu pote de ouro, leprechaun de satanás. Diz lá pro chão que pra esses tipo falta você ter paz. E seu veneno não destila nem com solvente água raiz. Só anda pra trás igual um oco, se me vê corra morre igual pô. Faz um favor, esqueça de mim, igual fizeram lá com Macaulay Culkin. Dá um look, eu sou Skywalker, defendendo a força. Mando os borsa pra forca, então ao contra nem torça. Sangue frio tipo Alasca, te mando em véspera de Páscoa. Tipo pano em avião, uma hora cai a sua máscara. Ha, ha, uma hora cai sua máscara. Ha, ha, uma hora cai sua máscara.